Cheiro 41, capítulo 10. Os bancos de gelo continuavam a mover-se. A vida do Kolkhoz, o caminho do futuro, mais parecia, na realidade, uma corrida de obstáculos. Estabelecido definitivamente em 1931, após duas purgas na aldeia, marcadas pela deportação, sabia Deus para onde, das famílias que estavam bem na vida e de algumas outras, pobres, que haviam revelado um espírito negativo, o Kolkhoz ficou com falta de gado e de cavalos, uma vez que no ano seguinte os lavradores tinham encontrado maneira de eliminar os animais em lugar de os entregar à empresa coletiva. A escassez de forragem, a falta de cuidado e as episodias tinham acabado com os últimos cavalos no momento em que finalmente se estabelecera em Molchansk a estação de máquinas e tratores EMT. A detenção do veterinário da região, provavelmente culpado, visto que pertencia à seita dos Batistas, não melhorara em nada a situação. A dificuldade das comunicações rodoviárias com o centro regional levara a que a EMT registasse imediatamente falta de peças sobressalentes para a reparação das máquinas, bem como falta de combustível. Situada junto ao Seroglatsaya, o Rio dos Olhos Cinzentos, a velha aldeia de Pogoreloi, assim designada, a fim de perpetuar a recordação dos incêndios de outros tempos, sendo uma das mais distantes da EMT, fora como tal uma das últimas a ser servidas. Consequentemente, faltavam-lhe motores e os mujiques mostravam pouca vontade em semear terras que já não consideravam suas, sob o controle do presidente de um kolkhoz comunista, um operário da fábrica de bicicletas de Penza, mobilizado pelo partido e enviado pelo centro regional. Tinham uma forte desconfiança de que o Estado lhes havia de ficar com a quase totalidade das colheitas. Três destas colheitas revelaram-se deficitárias. A fome ia ganhando terreno. Um grande grupo de homens refugiou-se na floresta, onde era alimentado pelas respectivas famílias que desta feita as autoridades não se haviam atrevido a deportar. A fome levou as crianças pequenas, metade dos velhos e até alguns adultos. Um presidente do kolkhoz foi afogado no Seroglatsaya com uma pedra amarrada ao pescoço. Diversas vezes redefinido pelo CC, o novo estatuto repôs uma paz precária ao restabelecer as propriedades familiares na exploração coletiva. Visitado por um agrónomo competente, o kolkhoz recebeu sementes de qualidade e adubos químicos. Seguiu-se um verão excepcionalmente quente e úmido, e um trigo magnífico cresceu, não obstante a cólera e as disputas entre os homens. Faltava mão de obra para fazer a colheita, metade da qual apodreceu nos campos. O operário da fábrica de bicicletas, julgado por incapacidade, incúria, abuso de poder, apanhou 3 anos de trabalhos forçados. Desejo que o meu sucessor se divirta muito, disse ele simplesmente. A direção do kolkhoz passou para o presidente Vaniutskin, que era da aldeia, um comunista recentemente desmobilizado do serviço militar. Em 1934-1935, depois da fome, o kolkhoz entrou em convalescença, graças às novas diretivas do CC, ao ritmo benéfico das chuvas e das neves, à clemência das estações, à energia dos jovens comunistas e, segundo as velhas e 2 ou 3 barbudos muito devotos, graças ao regresso do homem de Deus, o padre Gerasime, amnistiado após os seus 3 anos de deportação. Não obstante, as crises sazonais continuaram, ainda que não pudesse ser negado que o plano de culturas, a seleção das sementes, o uso de máquinas, tudo isso aumentasse sensivelmente o rendimento das terras. Para recuperar definitivamente a situação, registou-se a chegada do agrónomo Kostiukhin, personagem curiosa, e depois de um militante da juventude comunista enviado pelo Comitê Regional, a quem toda a gente tratava familiarmente por Kostia. Pouco tempo antes das sementeiras de outono, o agrónomo Kostiukhin verificou que um parasita tinha atacado as sementes, uma parte das quais tinha sido roubada. A estação de MIT entregou apenas um trator em vez dos dois prometidos e dos três reconhecidos como indispensáveis. E este único trator tinha falta de combustível. Uma vez recebido o combustível, o trator avariou-se. A lavoura foi feita penosamente, com grande demora, recorrendo aos cavalos. Mas uma vez que estes agora não podiam assegurar o abastecimento regular por parte das cooperativas da região, o kolkhoz ficou com falta de artigos fabricados. Por falta de combustível, metade dos caminhões estava imobilizada. As mulheres começaram a murmurar que se aproximava uma nova fome, o que seria o justo castigo pelos nossos pecados. Trata-se de uma região plana, ligeiramente ondulada, com linhas severas sob as nuvens, por entre as quais se podem ver distintamente os combates de arcanjos brancos que se estendem de um horizonte ao outro, seguindo os caminhos alagados, lamacentos ou poeirentos, conforme a estação. Molchansk, o município, encontra-se a cerca de 60 quilómetros. A estação ferroviária fica a 15 quilómetros do município. A grande cidade mais próxima, e também o centro regional, fica a 170 quilómetros de comboio. Em suma, uma situação bastante privilegiada quanto a comunicações. As 65 casas, várias delas desabitadas, são feitas de toros ou de tábuas, cobertas com colmo cinzento, distribuídas em semicírculo numa elevação que ocupa a curva do rio. Rodeadas de pequenos quintais, estendem-se como um cortejo de velhotas cambaleantes. As suas janelas observam as nuvens, as mansas águas cinzentas, os campos da outra margem, a linha sombria e violácea das florestas no horizonte. Nos caminhos que descem até ao rio é sempre possível ver crianças ou jovens mulheres que carregam água em velhas e pequenas barricas, penduradas nos extremos dos jugos que levam aos ombros. Para que o movimento não faça desperdiçar muita água, esta é coberta com um disco de madeira flutuante. Meio-dia. Os campos cor-de-ferrugem estão quentes debaixo do sol. Têm fome de semente. É impossível olhar para eles sem pensar nisso. Deem-nos sementes ou passarão fome. Apressem-se. Os dias de sol estão a acabar. Apressem-se. A terra está à espera. O silêncio dos campos é um lamento contínuo. Flocos de nuvens brancas arrastam-se preguiçosamente no céu indiferente. Ouve-se dois mecânicos trocarem conselhos e imprecações desconsoladas às voltas com o trator fora de combate, atrás da casa. O presidente Vanyutchkin boceja furiosamente. Sofre com a espera dos campos. O plano atormenta-o, tira-lhe o sono à noite. Já não há nada para beber. A reserva de vodka esgotou-se. Os mensageiros que ele envia ao município regressam cobertos de pó, exaustos e abatidos, com pequenos pedaços de papel escritos a lápis. Aguenta-te, camarada Vanyutchkin. O primeiro camião disponível será para ti. Saudações comunistas. Petrikov. Isto não queria dizer rigorosamente nada. Sempre quero ver o que ele vai fazer com o primeiro camião disponível, o patife, sabendo que todos os kolkhozes do município lhe apresentam as mesmas exigências. Além do mais, haverá um primeiro camião disponível? O mobiliário do gabinete da administração não era mais do que uma mesa nua, coberta de papéis desarrumados, amarelecidos como folhas mortas. A massa compacta de terras era visível através da janela. Ao fundo da sala, o retrato do chefe em cores mortas contemplava um samovar enegrecido, empoleirado no fogão. Por baixo, sacas amontoavam-se umas sobre as outras, semelhantes a animais no limite das suas forças. Nem uma delas continha a quantidade de cereal estabelecida. Não cumpriam as instruções da Direção Regional dos Colcoses. E Kostia, ao verificar o peso das sementes, sublinhava este facto com um tom sarcástico. É escusado esfalfar-me-nos para confirmar que alguém anda a roubar nas sementes. Yefim Bogdanovich, se tu pensas que os mujiques não percebem a diferença porque não têm balanças, tu não os conheces. Esses malandros são capazes de pesar uma saca ao olho, meu velho. Vais ver o que eles vão de barafustar. Vanyutskin mastigava um cigarro apagado. E o que é que tu pensas fazer, espertinho? Muito bem. Fazemos uma pequena viagem ao tribunal do município. Que outras hipóteses me restam? Viram o agrónomo Kostiukin, que se aproximava vindo dos campos com passos saltitantes e os braços compridos a baloiçar, como se flutuassem na brisa. Só faltava mais este. Queres que eu te diga tudo o que ele te vai contar, Yefim Bogdanovich? Perguntou ironicamente Kostia. Está calado. Kostiukin entrou. Um boné amarelo palha tombava-lhe sobre os olhos. Gotas de suor eram visíveis no seu nariz vermelho e pontiagudo. Tinha vestígios de erva na barba. Começou a reclamar imediatamente. 5 dias de atraso no plano. Não havia caminhões para transportar as sementes sãs, prometidas pelo município. A estação de MT prometia, mas não cumpria. Alguma vez viu esses sujeitos cumprirem as suas promessas? Diga-me lá. A estação não há de receber as peças sobressalentes necessárias para as reparações, senão daqui a 10 dias, devido ao congestionamento da linha férrea. Já sei isso. Pronto. O plano das sementeiras está perdido. Eu bem vos avisei. Vamos ter um déficit de 40%, se tudo correr bem. De 50% ou 60%, se as geadas... O pequeno rosto avermelhado de Vanyutskin, semelhante a um punho cerrado, e achatado por uma colisão, preguiou-se em rugas circulares. O presidente olhou para o agrónomo com ódio, como se quisesse gritar-lhe: estás satisfeito? O agrónomo Kostiukin gesticulava demasiado. Enquanto falava, dava a impressão de estar a apanhar moscas. Os seus olhos úmidos tornavam-se demasiado brilhantes. A sua voz acre ia baixando, baixando. Mas quando seria de esperar que se extinguisse, renascia em tons roucos. A administração do Kolkhoze tinha-lhe algum receio, porque estava sempre a gerar confusão, profetizando a desgraça, tão clarividente que por isso mesmo parecia provocar as calamidades. E o que pensar dele? Regressado de um campo de concentração, ex-sabotador arrependido, culpado de ter deixado apodrecer toda uma colheita nas terras negras por falta de mão de obra, dizia ele. A pena fora-lhe comutada por causa do trabalho exemplar nas quintas da administração penitenciária. E fora citado nos jornais graças a uma experiência sobre os novos métodos de desmatagem nas regiões frias, acabando por ser condecorado com a medalha de honra de trabalho, por ter estabelecido um engenhoso sistema de irrigação nos colcoses de Votiak, durante uma estação seca. Em suma, um técnico muito competente, talvez um contrarrevolucionário bastante hábil ou admiravelmente camuflado. O melhor era desconfiar. Mas ele tinha direito a ser respeitado. Era preciso dar-lhe ouvidos e, como tal, desconfiar ainda mais dele. Tendo tirado partido dos cursos intensivos ao dispor dos dirigentes das explorações coletivas, o presidente Vanyutskin, ex-pedreiro sazonal, ex-soldado de infantaria de elite, não sabia na realidade para que lado se havia de virar. Kostiukin prosseguiu. Os camponeses viam tudo. Estamos outra vez a trabalhar para morrer de fome neste inverno. Quem são os sabotadores? Eles queriam escrever ao Centro Regional, denunciar a secção. É preciso convocar uma assembleia, explicar as coisas. Kostia estava a roer as unhas. Perguntou. A que distância fica a secção? 55, através da planície. O agrónomo e Kostia entenderam-se imediatamente. Tinham tido a mesma ideia. Sementes, provisões, fósforos, panos de algodão prometidos às mulheres. Por que não transportar tudo aquilo às costas? Poderia ser feito em 3-4 dias, se mobilizassem toda a gente. As mulheres capazes e os rapazes de 16 anos para se revezarem com os carregadores. Os dias e noites de trabalho contariam a dobrar. Podemos prometer uma distribuição extraordinária de sabão, cigarros, linha, na cooperativa. Se eles não quiserem ceder os artigos, vá Niudskin, vou eu próprio ao comitê do partido e digo: ou aceitam ou o plano não se cumpre. Eles não podem recusar, toda a gente sabe o que está nos armazéns. Eles preferiam reservar tudo para os quadros de partido, para os técnicos e que tais, naturalmente. Mas terão de ceder. Vamos todos juntos falar com eles. Até pode ser que nos deem agulhas. É sabido que receberam, ainda que o neguem. O agrónomo e Kostia trocavam frases duras como se estivessem a atirar pedras. Kostiukin não parava quieto na sua túnica cinzenta, cujos bolsos estavam cheios de papéis. Kostia agarrou pelos cotovelos e ficaram cara a cara. O perfil jovem, enérgico, o rosto velho de nariz pontiagudo, lábios gritados e entreabertos sobre dentes com falhas. Convocamos a assembleia. Podemos mobilizar até 150 carregadores, se os de Iziumka também vierem. E se puséssemos o Pop a falar? Propôs o presidente Van Niudskin. Se o diabo cornudo nos garantisse um bom discurso de motivação, até eu o ia chamar, exclamou Kostia. Havíamos de lhe ver os cascos fendidos a espreitar pelas botas. Havia de cheirar a queimado. Ele havia de nos mostrar a sua língua de fogo. Tudo para cumprir o plano das sementeiras, cidadãos. Por mim, o diabo bem nos pode vender a alma. O riso deixou os três homens descontraídos. A terra também ria à sua maneira, perceptível apenas para aqueles homens. O horizonte oscilou ligeiramente. Uma nuvem divertida passeou-se pelo meio do céu. A assembleia do Kolkhoz reuniu-se no pátio da administração, ao fim do dia, nessa hora em que os mosquitos se tornam um tormento. Compareceu muita gente, uma vez que o Kolkhoz se sentia ameaçado. As mulheres estavam contentes por saber que o padre Gerasim ia falar. Foram-se buscar bancos para elas. Os homens ficaram a ouvir de pé. O presidente Van Niudskin foi o primeiro a falar, intimidado até ao fundo da alma por aqueles dois centros de cabeças indistintas e murmurantes. Alguém lhe gritou nas últimas filas: por que é que mandaste prender os Kibiotkins, anátema? Ele fingiu que não tinha ouvido. Lançou grandes palavras pastosas. Dever, o plano, a honra do Kolkhoz, o poder exige, as crianças, a fome neste inverno, contra a bola vermelha do sol que descia entre brumas ameaçadoras no horizonte sombrio. Passo a palavra ao cidadão Gerasim. Compacta, como uma única entidade obscura, a assistência agitou-se. O padre Gerasim subiu para a mesa. Desde que a grande Constituição Democrática fora otorgada pelo chefe aos povos federados, o padre deixara de se esconder, deixando igualmente crescer a barba e o cabelo, segundo o costume antigo, ainda que pertencesse à nova igreja. Oficiava numa isba abandonada, reconstruída com as suas próprias mãos, e na qual ele erguera uma cruz pregada, aplainada e pintada de amarelo ouro, também com as mesmas mãos. Bom carpinteiro, jardineiro sofrível, instruído nestes trabalhos no campo especial de reabilitação pelo trabalho das Ilhas do Mar Branco. Conhecia o Evangelho a fundo, bem como as leis, as regulamentações, as circulares do Comissariado da Agricultura e da Direção-Geral dos Colcoses. Tinha um ódio de morte aos inimigos do povo, aos conspiradores, sabotadores, traidores, agentes do estrangeiro. Numa palavra, aos fascistas trotskistas, cuja exterminação pregara no seu púlpito, ou seja, no alto de uma escada encostada ao fogão da isba. As autoridades do distrito tinham-no em boa conta. Não era mais do que um mujique cabeludo e um pouco mais alto do que os outros, casado com uma plácida vaqueira. Pleno de um bom senso malicioso, com uma voz suave e baixa, nas ocasiões importantes era o homem para proferir palavras veementes e inspiradas. Então, todas as cabeças se erguiam na sua direção, comovidas, até mesmo as dos jovens comunistas regressados do serviço militar. Irmãos cristãos, cidadãos honestos, gente da terra russa. Misturou nas suas frases confusas, mas subitamente brilhantes, a grande pátria, a velha Rússia, nossa mãe, o chefe amado que pensa nos humildes, nosso piloto infalível, que o Senhor o abençoou, Deus que nos vê, Nosso Senhor Jesus Cristo, que amaldiçoou os ociosos e os parasitas, que expulsou os vendilhões do templo, que prometeu o céu aos bons trabalhadores. São Paulo, que gritou ao mundo que aquele que não trabalha, não coma. Agitou uma folha de papel amarrotada. Gente da terra, cabe-nos a nós a batalha do trigo. Uma praga infernal ainda rasteja sobre os nossos pés. O nosso glorioso poder do povo acaba de abater a sua espada de fogo sobre outros três assassinos, três almas vendidas a Satanás, que apunhalavam cobardemente o partido. Que sejam condenados ao fogo eterno, enquanto nós salvamos a nossa próxima colheita. Costa e Maria aplaudiram juntos. Tinham-se encontrado entre as últimas filas, de onde apenas se via a cabeça hirsuta do Pop, contra um fundo de céu, de um azul sombrio. O sinal da cruz foi feito em diversos peitos. Kostya poisou a sua mão flexível no pescoço e nas tranças de Maria. Aquela rapariga de malares duros, com um nariz ligeiramente arrebitado, aquecia-o. Quando se aproximava, parecia-lhe que o sangue lhe corria mais depressa nas veias. Tinha boca e olhos grandes, e partes iguais de uma animalidade enérgica e de uma alegria luminosa. É um homem da Idade Média, Maria, mas fala bem, o velho diabo. Está feito. Já começamos. O seio duro e pontiagudo de Maria roçou-lhe o braço. Ele sentiu o odor forte das axilas da rapariga. Os olhos dela provocaram-lhe uma vertigem. Kostya, é preciso tomar decisões. Sem elas, a nossa gente ainda se pode dispersar. O padre Gerasim estava a dizer: camaradas cristãos, iremos nós mesmos buscar as sementes, as ferramentas, os produtos. Carregá-los-emos às nossas costas, com o suor do nosso rosto, escravos de Deus que somos, cidadãos livres. E ao maléfico que quer que o plano fracasse, que o poder nos trate como sabotadores, que passemos fome, havemos de lhe enfiar a maldade nas goelas fedorentas. Uma voz de mulher estridente gritou em resposta: em frente, padres! Formaram-se imediatamente as equipas para ir buscar as sacas. Partimos ainda esta noite com o luar, com Deus, pelo plano, pela terra.